Então, após, agora está passando o Dael, pode voar. Ilhéus, está presente? Autorizado, Ilhéus, está presente. Trip 54 no 5. 5. E é o 50, 1935, por viagem. Obrigado, boa tarde, 42, no mesmo. Após a saída dela, será autorizado, ok? Sou de Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, cruzando 1310, para o nível 3, ano 10. Azul 4206, contato radar na decolagem, vigilância, prossiga conforme autorizado, Azul. E subindo na Pucaracaju, conforme 4206. Luiz, Papa Romeu, Hotel Oscar Tango, passa nível 1 no 50, Recife em 1 no 26 decimal 0. 260 para o Hotel Oscar Tango, muito grato. Firme novamente, 1 no 0. 1 no 0, Vitor Alfa Pista. 50 graus, 612, tem livre pouso, bicho no 0, ajuste mil 13, rumba 1 no 0. Bomba check trem. Tem baixado de cavalo. O quilo Tango Romeu. Fala, Recife, gol. Gente, quilo Romeu Oscar. Controle Salvador, TAM 3894, fez o contato com o Recife, atingido 80 em 3894, aciona identificação, desça 060, chegada a Mari. 3894. 060 na Mari. Confirme, está em horário de verão em Salvador? Confirme. Está em horário de verão em Salvador? Afirmo. Tá. Passando Duna, completa aproximação, torre 118, decimal 612, o Whisky Bravo Zulu. 162, Whisky Bravo Zulu. Continue a aproximação, reporte visual com campo, vento 150 graus, 8 nós. Parará visual com campo, Zulu. Equilo Romeu Oscar, afirma autorizado, 1 no meu país. Você me confirma o seu B? 187. 787, obrigado. Táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18612, uma boa noite, 1856. Juliette Alfa, 186, o gol 1856. Alfa Tango Tango, pronto para iniciar o táxi? Pode iniciar, cruzar o Pátio 1 e lá na Quebec chame a torre 186 para cruzar 17, Alfa Tango Tango. 7 Alfa Tango Tango, obrigado, boa tarde. Luiz. Boa. Paulo, Papa Tango Serra, foco acionado, 8 a bordo, pronto para o táxi. 8 a bordo, sente. Só pode iniciar o táxi? E vai prosseguir via Juliette e Alfa, no ponto de espera, chame a torre em 118612, Serra Bravo, Foxtrot. Vai iniciar Juliette Alfa, quando no ponto de espera, 118.6, Serra Bravo, Fox, grato, uma boa tarde. Boa. Uno zero, solo 53. Se tiver condições, vai liberar a esquerda do pátio militar. Se não tiver, faço backtrack na minha escuta. Quero que você faça atenção no zero. Bravo Zulu, continue e aguarda a pista livre. Beijo. Bravo Zulu, check trem, 150 graus, 8 nós, 1013, livre pouso, pista 10. Quantos minutos que Bravo Zulu prosseguir na pista 17? O 1856, próximo ponto, espera pronta, 10. 260, 3567. 260, boa, tá 3567. Torre no Gol 1, 856. Mantenha um ponto de espera, 856. Espera. Prossegue pra pouso? Chama aqui. Pouso, 1950, 79. Deixa, atrasado pelo Suzu. Desça para 2000, altímetro 1013, via, reporta localizador, Gol no menos 2. Para 1013, Loki reporta, Gol no menos 2. Tango 5415. A escuta prossiga. 5415, 8 milhas para livrar nossa terminal, mantenha 140, serviço radar encerrado, chame controle Léo na frequência 1201. Controle Léo 1201, uma boa tarde. Azul 4206, passa 160, Recife 12545, Azul. 2545, Recife 4206, boa tarde. Boa noite, 56, Lima, mantendo o zero. Lima, tem o Gol 1856. A 1-0. Whisky Bravo Zulu, ao 58, pode livrar a direita e chamar o solo 219. Não, nada é direito, Whisky Bravo Zulu. Boa tarde, Rua 04. Que Bravo Zulu, tem táxi autorizado Alfa Juliette para cruzar o pátio 1 e reportar na Quebec para reingresso. Alfa Juliette para cruzar o pátio 1, não reportará na Quebec. Alinhada, decolagem autorizada no 40 graus, meia dúzia. Autorizada, decolagem, Gol 18. Zero, meia zero, tá 3. 94. Confirme, 3894 dirigindo 6000. Afirmativo. Agora 3 mil pés, ajuste em Salvador, 1013, vai seguir como número 2 na aproximação, o TAM 3894. Gente, para 3 mil pés, 3894. 1004? Iniciando o gol no 8 de pé. Boa tarde, eu tenho 3897. Tumba 04, confirme, segue direto por seguro. Prontinho, autorizado. Só confirmando, tentou contato na 119.8 e não conseguiu. Ciente, a frequência de Salvador é 119.35, mantendo nível de voo na 00, escuta permanente do controle Rumba 04. Quanto possível ser estimado para terminal Ilhéus? Onda 5137, TAM 3897. Autorizado 340 Guarulhos, 3450, escola da 10, curva direita da El, Leda e Deb. Controle 11935, ator 5186, 5137, transpondo, TAM 3897. TAM, ponto, puxa o acionamento. Chamaram. São Salvador, TAM 8002, portão 10, para puxa o acionamento. NK Calda, ele está taxiando em direção aí a cabeceira 35, vai ingressar aí, vai passar a retaguarda. Então logo ele libera a retaguarda, já pode executar o push, informar táxi 8002. Quem tira, isso é só uma coordenação com o solo aqui, muito obrigado. O 856 decolou na sua escuta. 856, boa tarde, contato radar na decolagem, suba nível de voo 390, a saída Pucajamo Aracaju. Pucajamo Aracaju, 390 nível, gol no 856. No 3894, descendo a 2 mil pés, o ajuste ONU 093, livre LS, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Rio Penha, reportará estabilizado, TAM 3894. Uno menos 2, confirma estabilizado. Estabilizou já, menos 2. Está a 2 milhas de duna agora, completo final, torre no 8, decimal meia dúzia, um bom pouso. 5,6, obrigado. Torre, gol no 6, no 2. Menos 2, continua a aproximação agora, pista livre. 0, pista livre, menos 2. Passando pro Romeu, acho que chama torre 118 decimal meia. 118,6 pro quilômetro da Alasca. Oi, o quilômetro da Alasca, pista de pouso na 35. Luiz Foxtrot Lima, sendo identificação autorizada a chegada a MAN, desça para nível de voo 050. Identificou a chegada a MAN, desce para 050, Luiz Foxtrot Lima. 050. Passou, travou, ele pôs o voo no menos 2. O meu Oscar visual com o gol na final da 10. Afirmativo. Quando cruzar o prolongamento da final da 17, vai fazer um 270 pela direita, encurtar e regressar final 35, ok? O quilômetro. Sim, após a passagem do tráfego, vai regressar para a final da 35, quilômetro. O quilômetro Oscar, Ajuste para número 2, ok? O tráfego da Gol está seu através à esquerda. Estabilizou o visual com a pista da 3894. 3894 completa, chama a torre 198, decimal 6, bom pouso. 186, obrigado. O meu Oscar tem livre pouso, pista 35 no 40 graus, 612. Livre pouso na 35, quilômetro Oscar. Somente para informação de tráfego, informamos uma aeronave na posição de 11 horas 22 milhas no rumo sul, no nível de voo 100, o Embraer 110. Tá ok, tá ciente, estamos precisando agora mais o 110, o voo 1856. Zero baixado e travado. 3894, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Ciente, aguardando, tá 3894. No meu, no 2, no solo 06, agora direito, 1219. Direita, 1219. No meio, no 2. Solo Salvador, tá 8002 para o táxi com 150 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Táxi autorizado para o ponto de espera no 0 Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, 8002. Afirmativo, seu ponto de espera dá 10 Juliette Alfa, chama torre 18612, tá 8002. Ok, boa noite. Boa. Foxtrot Lima, controle. Tá na escuta, controle, prossiga. Segue para pouso pista 1-0 ou 1-7 de Salvador? Oficialmente 1-0. Táxi em frente, reporta antes da Juliette, número 2. Whisky Bravo Zulu, pode prosseguir para a merda bata, reporte pista livre. 1-40 graus, 7 nós, cheque trem 1013, livre pouso 1-0. Sente baixar travada, livre pouso 1-0, tá 3894. Já passou a calda, inicia, reporte táxi. Autorizado. Sobre Salvador, gol no 2. Patrão, patrão, chame 7. É informando o patrão, né? Salvador, gol no 2. Bono 273, acione identificação, autorizada a chegada BOF, vai seguir como número 1 na aproximação do presente voando proa de Duna, aguardando o vetor final para o localizador. Presente proa de Duna, tá bom, não deve até. 4 mil pés inicialmente, o ajuste em Salvador 1013. 4 mil, 13, proa de Duna, o voo 1273. O Sierra Bravo, Foxtrot Controle. Prossiga. Suba restrito a nível de voo 340, Serra Bravo Foxtrot. Restrito ao 340, Serra Bravo Fox. Salvador, muito boa tarde, tá? 8002, ponto de espera da 10, pronto. Obrigado, Lema, manter até 8002. Ali mantém então 8002. No 856, chama Recife, 1245, alternando 126.85. 5-4-5-6-8-5, obrigado, boa. Serra Brava Foxtrot, chama Recife, 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5-1. 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5-1, Serra Brava Fox. Em frente, reporte antes da Juliette para ingresso 3894 da tela. Antes da Juliette, reportará, obrigado. November Oscar Romeo, desça para 500 pés, ajuste em Salvador 1013, na proa do farol de Itapuã, reporte através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Torre 186720. Ponto de espera da 1-0 via Juliette Alfa, quando lá 186, obrigado. Boa no 1-2, siga direto em frente, ingresse pela segunda, sua esquerda para o portão 4, no 1-2. Correto, então prossegue em frente, segunda esquerda para o 04, no 1-2. Correto. Observe, o objeto está indo do pátio. Após o mesmo ingresso, via Juliette, portão 8. Desloca o objeto após o ingresso, Juliette, portão 8. Controle 1 decimal 35. Controle Salvador, boa tarde, está 8002. Está 8002, contato radar na decolagem, suba restrita nível de voo 090. Após 2 mil pés, está autorizado curva direita, proa de Leda, após Leda vai voar Bideve. 90, após Leda, Bideve, eu só não entendi após que nível pode voar Leda. 2 mil pés, então 8002. Próximo ponto de espera da 90, pronto. 6720, alinhar Mateus 0. Alinhar Mateus 720. Correção para o sequenciamento, curva à direita para o 14. Correção, 150. Ok, direita 150, qual é o limite, querido? Com essa proa 150, tem condições de interceptar o lock? Ah, afirmativo. Então é o limite ao lock, não é isso? O limite é o lock, na 150 o senhor intercepta, descendo agora para 4 mil pés, ajuste no 03. 4 mil no 3, 150, à direita, intercepta o localizador, isso, faz pronto mesmo. Bom, no 273, descendo a 2 mil pés, ajuste no 013. Tem condições de manter essa velocidade até mais próxima de Duna? Afirmativo, desce até 2 mil, bom, no 273. Controle, TAM 8002, setor desvio à direita da rota Pro 240, por 35 milhas. Salvador, 06720. Correto, livre de decolagem, vento 150 graus, 8 nós. Livre decolagem, 06720. Cliente, está 8002. Tá passando 5.000 para 4.000, interceptou o localizador, o Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima, ciente, confirma sua indicada. Tá reduzindo devido às informações, agora 1.602. Tem condições de manter o no 609 até a próxima de Duna? Sem problema, filho. Ciente. 6720, decola os 1.6, controle 1.9, decimal 35. 1935, uma boa tarde. Com 2 Salvador, boa tarde, WebJet 6720. WebJet 6720, contato radar na decolagem, suba restrita a nível de voo 090, saída da Euler de Léo. Se tiver condições, após 2.000 pés, curva direita pro Odileda. Descido 090, após 2.000 pés, pro Leda então, Web 6720. Solo Salvador, gol 601, 380, Galeão. Ativo, Foxtrot Lima vai descer agora até 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, reduza no 509. 3.000 no 13, reduzindo no 509, Whisky Foxtrot Lima. Na 273, controle. Pergunta, perfeito. Utilizada redução a critério para aproximação para o localizador esquerda 1965. Esquerda 1965, iniciando a redução, gol no 273. Whisky Foxtrot Lima para informação, vai seguir tráfego à sua frente, agora na posição de 1 hora, 10 milhas, passando 2.500 pés para 2.000 pés, um Boeing 737-800 da Gol. Gente, Foxtrot Lima. Meia 0 no pronto da copa. Prossiga! Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta per November 857, serve como rota do plano de voo. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5-1-3-2. Após a decolagem, estará restrito até o nível 090, até 1.5 milhas. Ok. Gol 1601, autorizado 360 para o Galeão, saída da El, Dini. Decola na pista 10, curva direita, 857. 119.35 é o controle, 5132 é o transponder e está restrito nível 90 até 15 milhas. Botejamento correto, chame pronto para o inspecionamento. Estamos pronto, gol. Agora à esquerda, a proa é a 180. Proa 180, 04. Limite a 1 minuto nessa proa, depois assume na proa de Porto Seguro. 04. Desce o gol no 273. Bono 273, completa final, chama a torre, 198, decimal 6.